caminho a seguir. Nada será como costuma ser, nada vai ser fácil pra você. Não faço o mesmo que fez o seu pai. Não leve armas lá onde vai. Tantos eu já vi pagando pra ver. Não dá tempo de se arrepender. Nada que já não deva saber. Não há nada que não possa ter. Quero que a estrada venha sempre até você e que o vento esteja sempre a seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão e que esteja ao seu lado.